lloraba. Su alma partía de dor. Seu único filho morrera, deixando-a em dissabor. Jesus é o consolador para alma em aflição, pois consola, dá vida e poder para vencer toda a cidade chegara, e de longe o esquife avistou.